Pues tal, no capo, pero yo no sé. Mike Romeo Golf, descend 2,000 feet, cleared ILS, fine approach, report established and localized. Clear 2,000 feet, clear ILS, we report to localize the course, Mike Romeo Golf. Oceano 6314, reduza a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, Oceano 6314. TAM 3217, desça para 3000 pés, ajuste no 018. 3000 pés, com no 018, 3217. Trip 5491, desça para nível de voo 050. 050, 5491. Oceano 6314, desça para 4000 pés, ajusta no 018. Atualizando 4000 pés, 1018, Oceano 6314. Alfa, reporta Santa Juliette, 1396. Uva à esquerda para o 130, reporta estabilizado. O localizador esquerda, 130, reporta estabilizado, 3217. Localizador. Esquerda para 020, limitado pelo curso localizador, Oceano 6314. Salvador, boa tarde, Otan 3155, informação Bravo. Obrigada, Bonf, desse nível de voo 060. Gente, aguarde o objeto 5729. Oceano 6314, curva à esquerda, correção, curva à direita para o 080, reposta estabilizado no localizador. Direita para o 080, reposta estabilizado no localizador, Oceano 6314. Estabilizado, visual 3217. Então, 3217, desça para 2000 pés, aguarde para a transferência. Desce para 2000, aguarde a transferência. Pode descer pelo glide? Confirme, então, 3217. Poderíamos descer pelo glide loop? Gente, afirmativo, TAM 3217. Boa noite. Controle Salvador, boa tarde, voo no 649. Voo no 649, contato radar, saída da Elsul e mantenha nível de voo 240. Da El solicita 180 como nível final, seu coordenado. Cliente, aguarde, gol no 649. Obrigado, 649. É 6314, desça para 2000 pés, ajuste no 018. Autorizado 2000 pés, 1018, chanel 6314. Dan 3217, chame torre 118, decimal 6. Torre 186, Tan 3217. Voo 1649 autorizado, nível de voo 180. Obrigado, só mantém 180, 649. Webjet 5729, confirme se está recebendo o ATIS. Web 5729, poderia checar novamente o ATIS? Trip 5491, desça para 3000 pés, ajusta no 018. 3000 com 618, 5491. Estabilizado no IRS, Oceaner 6314. Cliente, aguarde, Oceaner 6314. Firmo Web 5729. Trip 5491, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado final ILS X-Way, reposta estabilizado no localizador. 1018, autorizado ILS, repassará, 5491. Solo Salvador, Oceaner 6321, box 9, suspeito acionado. Solo Salvador, papo Romeu Mike, Romeu Wolf, livrou. Web 5729, desça para 4000 pés, ajuste no 018. 4000 pés, para 018, Web 5729. ficar nervoso não tá igual a contabilizadora que não tá de três. Salve Salvador, muito boa tarde, então é 3217. Alfa, antes da Juliette, dan 3217. Chame torre 118 decimal 6. Bem, obrigado, até a próxima. Gol 1649, chame sempre Recife 1251, alterna 133-25. Gol 1649, copiou? Recife 251, alterna 3325, gol 1649, obrigado, boa tarde. Boa. Uma mensagem aqui de Ventilation Avionics System Point. Tem alguma coisa aí? Tem. Léo. Um animal, desculpa. Prosseguindo o táxi até o gate 05, Chanel 63, Luna 4, obrigado. Sente autorizado a 1.000 pés, ajuste no 08, November Yankee Mike. Controle, vou passar do Vitor Mike Quebec, tá visual com o campo, cara. Vitor Mike Quebec, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6. Continua batendo 5491. Solo Chanel 6321 para o táxi, 108 a bordo com 3 horas e 40. Parte de alta 286.0, obrigado, boa tarde.

Gol 1075, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.